tínhamos algo em comum. Apesar de aquarianos, cada um é cada um. Mesmo estando separados, continua o nosso bis. Eu de cá, você de lá, é tão grande o sacrifício. Fomos feitos um pro outro, não podemos esconder. Você é meu videotape, sou reprise pra você. Se unirmos nossas vidas com amor e com ternura, vai ser lindo pra nós dois. Começar é aventura. Se olhar pra mim, me veja. Se estou aqui, esteja. Se olhar pra mim, me veja. Se estou aqui. Algo em comum. Apesar de aquarianos, cada um é cada um. Mesmo estando separados, continua o nosso bis. Eu de cá, você de lá, é tão grande o sacrifício. Somos feitos um pro outro, não podemos esconder. Você é meu videotape, reprise pra você. Se unirmos nossas vidas com amor e com ternura, vai ser lindo pra nós dois. Começar é aventura. Se olhar pra mim, me veja. Se estou aqui, esteja. Pra mim, me veja. Se estou a fim, esteja. Se olhar pra mim, me veja. Se estou aqui.